Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E os amiguinhos do Pretinho, como vão? E aí, galera? Tamo de novo na barca aí, todo mundo. Hoje... Pega fogo. Olha que beleza, proximidade com o carnaval deixa todos muito felizes, muito menos o Potter, obviamente, que vai trabalhar. Muito bom, demais. Fala, Maurício Amaral, e aí? Beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde, KG. E aí, boa tarde. Tranquilo, Mr. P. Temos hoje... E aí, Marcos Pianger? Belezura, meu. Beleza. Temos a volta das férias pro Pretinho Básico. Olha! Do querido Porã. Bicha, bicha, bicha. Tudo bem, Porãzinho? Bora, amiga. Bora. Porãzinho já voltou no programa que ele divide com o Mr. P aqui. Sim, nas manhãs da Atlântida. Muito programa sucesso. Líder de audiência, inclusive. É uma loucura. Faz questão de frisar. E já verdade. Voltou então hoje às 7 da manhã, né, Porãzinho? Já estou desde as 7 em atividade. Muito bom. É, em atividade. Pessoal, pessoal, o Porã tá desde as 7. Depois eu falei pra ele, ele chegou às 7. Eu passei esses dias todos aqui apresentando o pijama tranquilo aqui na minha, né? Cortinas fechadas, televisão desligada. Cigarrinho, focado. Cigarro. Voltou a fumar. Generalzinho. Carteado e tal. Ah. Hoje ele entrou no estúdio, ele só me deu oi, abriu as cortinas. No que ele abriu a cortina, cara, entrou um raio de sol direto na Deixa cara a luz do sol entrar, Mr. P. Aí já ligou a TV. É uma, dupla improvável, improvável. É por isso que dá certo, né? Por isso que dá certo. Eu não sei o que se não importa o sol na cara se a alma não amanhece, né? Olha aí, tá aí ele. Esta é a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, o homem galpão crioulo do sul do Brasil. Neto Fagundes. Beleza, meu compadre. Tá bonita a frase, hein, meu? Bonito, hein, cara? Essa frase dá pra tu repetir? Mário Quintana. Tô bonito? Não, isso é Antônio Augusto Ferreira. Tu achou que eu tô bonito? Que me importa o sol na cara se a alma não amanhã. Muito bem, cara. Vamos nós então. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho e vamos até as 2 da tarde nesta quinta-feira, 3 de março de 2011, dia da meteorologia, amigos. Todo ano tem um dia da meteorologia. Eu acho que nesse ano já teve uns 3 dias da meteorologia. Mas acho que hoje é legal levar a fé hoje. Que já teve. Hoje é o dia. A meteorologia que tá todo mundo ligado por causa do feriadão, né? Sim, verdade. E é muito verdade. Legal, cara, quem já visitou a área de meteorologia ali do Clique RBS, da RBS TV, muito legal. A super, vaquinha aquela. É top. Tem um galo, um galinho. Tem um galinho que muda de cor. É a véia com que dói as juntas, né? Uma véia com dor no joelho. O galo que muda de cor. Sabe que é o meu joanete começa a doer quando vai. Tem também uma mina que colocou silicone e tem cicatriz nos seios e quando a cicatriz coça é porque vai chover. Essa é nova. Isso também. E tem aqueles símbolos que ficam balançando. Símbolos. Ficam... Não, o bonequinho que sai da casa, o Fritz e a Freda, já falaram? Esse não tem. Só chuva. Cara, esse claro. só tem na CNN, esse. É. Mas a RBS tá contratando. O impressionante é que sempre acerta. Eu posso trazer de Mariluz, se quiser. Muito bom. Vamos nós aqui, então, com os destaques comentados do Clique RBS. Aliás, pro final de semana de carnaval, pro feriadão de carnaval, é tempo bom. Pro Rio Grande do Sul, Tempo bom pro Rio Grande do Sul, seco e calor. E quente. Sábado à noite, desfile. Filho da Imperadores com chuva ou sem chuva? Com lua, inclusive. Em Porto Alegre, tempo seco, bom. Que maravilha. Só me ocorreu eu um vou estar lá, Porã, te vendo. Porã voltou de férias agora, vai fazer sábado às 6 da manhã agora, né? Cara, posso fazer, se sábado for o caso. Seis. Não, cara, esse assunto é interno. E aí de noite isso, tem desfile. Isso é um assunto que não te interessa, né? Opa! Isso é bom saber. eles continuam verdade, bem, né? É o seguinte, vou saber. A e B, A e B, eu e meu chefe. É. Então, não, que eu ia fazer pra ti, preocupado com a. Não, com mas não tem problema, eu tô com gás aí pra fazer, tô com voz aí. Eu não sei se os ouvintes captaram a acidez da praça. É, é. Não, é que assim. É que é sempre assim, ele consegue, né? É. Sabe por que ele ficou assim? Porque eu perguntei pra ele como é que anda o mau humor matinal. Porque isso aqui é o seguinte, cara. De manhã, isso né? aqui de manhã passamos dois dias no planeta Atlântida. Mentira, calúnia. Meu Deus, calúnia. Me xingando, me olhando com cara feia. Mas isso é a intimidade então, que permite, cara. É a intimidade que permite. E aí chegava no estúdio da rádio, tava tudo bem. Ligou uma câmera de televisão, eu sou o mais simpático. Calúnia, é assim, Pianja. Eu te amo, mas tu é assim, Pianja. Não sou. O Porã queria dormir de luz acesa, primeira coisa. Dormir de luz acesa é criança que dorme. Ele tem medo, cara. Nem criança dorme de luz acesa. Nem criança, nem criança. Era só uma luzinha no banheiro, assim, pra ter uma claridade. Cara, um quarto estranho, com uma pessoa praticamente estranha do meu lado. Seria totalmente estranho. Praticamente não, absolutamente estranho. Mais um motivo pra desligar todas as luzes. Tipo assim, ele quando faz a barba, fica um Ewok, cara, das estrelas, velho. Não, e mais do que isso, ele faz a barba sem olhar no espelho. Já viu? Fica um desmatamento aqui, sim, aí aqui fica mais. Ele fica editando uns vídeos e fazendo barba. Tá bem. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS, queridinhos. Um estudante de direito, olha isso, estudante de direito de 21 anos, estagiário da Defensoria Pública, ingressou com um pedido de habeas corpus em favor do Ricardo Neis, que atropelou dezenas de ciclistas na última sexta-feira em Porto Alegre. O advogado que representa Ricardo Neis ficou surpreso com a ação do estudante, que não tem envolvimento algum com o caso. Em seu perfil pessoal no Facebook, o estudante postou uma mensagem se Neis dizendo forever. Indignado com o juiz que deferiu a prisão preventiva do atropelador. Que loucura, né, cara? Ah, que coisa. Tá precisando de uns 15 minutos de fama, querido aí, né? Olha, de repente ele tá praticando. Cara, estagiário só faz merda. Vou emitir isso. Tá aí a prova, né? Tá aí, só podia. Mas olha, isso. Meu, depois de ler que eu acompanhei esse caso de longe, né? Quando eu cheguei aqui. Que bom pra ti, pô. Maior repercussão, ainda bem que eu não tava pedalando. Quanto mais perto, pior. Mas, enfim, cara, hoje eu li no Vianney Carlê, na Zero Hora de hoje, que o cara saiu correndo atrás de uma... Uma machadinha na mão, isso é filme de terror, rapaz. Não, mais do que isso. Mais do que isso. Eu nunca fiz isso. Disse o Vianney Carlê, que ele já agrediu uma ex-companheira com pranchaços de facão. Eu acho que não é o Vianney Carlê. É a mesma. É na matéria da Zero Hora. É uma matéria que traz o perfil do Ricardo. Mas o pranchaço de facão é lúdico, né? Ah, não é o Vianney, mas é na matéria. É isso aí. É uma matéria da Zero Hora. O chasso pacão é um carinho, né, cara? Na realidade, o comportamento dele é tipicamente de um bipolar, que tem transtorno bipolar e num nível bem elevado. Tanto é que ele toma medicação pra isso, pelo que diz a ex dele, e isso é delicadíssimo, né? Pessoas que trabalham com ele confirmaram que ele tem uma alteração de humor da euforia para depressão em questão de segundos, no mesmo dia até, a ex dele falou, e ela sempre acreditando que pudesse alterar, que pudesse melhorar. Isso é perigoso. Eu achei legal que a defesa dele diz assim que ele viu uma brecha e tentou passar no meio dos bicicletas. Qual o carro dele que ele tinha um Gurgel antes, cara? Pra tentar passar só tá ouvindo o pretinho aí no seu Gurgel. Mas é bom que a gente fale também que assim, existem centenas, milhares de pessoas com bipolaridade que não fazem o que ele fez, o Pianjas, por exemplo. Não faz esse tipo de coisa. Mas não, ele não fez pela bipolaridade. Ele não fez pela bipolaridade, mas a bipolaridade muitas vezes ajuda a agressividade em algumas pessoas, dependendo do nível esse. E a mãe do filho dele, a mãe do Ricardo, né? Ricardo Neis, diz que ele é um homem viajado. Gosta muito de ler, gosta muito de vinho, é maravilhoso, muito inteligente. E não falta com o filho, né? E não falta com o filho, apesar de ser separado. Durante o episódio, ele tava junto com o filho, mas ele tava no carro com ele. Eu vou repetir uma coisa que a gente falou de manhã, que a partir do momento que uma pessoa põe em risco a vida dos outros, é uma pessoa que oferece risco à sociedade como um todo, né, cara? E tem que ser preso. E tem que ser preso, não pode, né? Se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Tratado. Que se diz ali, ele tinha acompanhamento, tudo, mas não foi suficiente para conseguir suportar isso tudo, né? Pois é. Vamos em frente acompanhando o caso sempre, né? E sempre trazendo aqui para nossa audiência o desenrolar. Caminhão afunda na Praça Dário Salles, ou Dario Salles, desculpa, não sei o nome, Dario, no centro de Joinville. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo centro de Joinville na manhã desta quinta-feira. Parte da praça cedeu e o caminhão hidrajato da prefeitura, que estava realizando a limpeza da praça, acabou caindo dentro do rio Matias. Meu Deus! Exatamente. Mas exatamente. O Almir... Mas o caminhão, ele é a prova d'água. É anfíbio. Pode se preocupar. A prefeitura garante que a laje da galeria será refeita a tempo de não atrapalhar as comemorações do carnaval. Né, que é amanhã, praticamente, e dos 160 anos da cidade, que tem eventos agendados na praça já a partir de amanhã. Exatamente, tá tranquilo. Tá tranquilo, amigo? Tá tranquilo. Amigo? Vai conseguir repor a laje lá. Dá pra gente fazer dois, dá pra fazer duas lajes. Duas? No tempo de mais de 24 horas. Ah, se bem que é fácil, uma laje nada mais é do que concreto, é derramar exatamente concreto ali e esperar secar, né? Sacar numa galeria, né, de esgoto, né? Embaixo, já estamos com a prova. Embaixo não tem nada. Não tem nada, é oco, né? Tá já certo. Estamos com o próximo caminhão anfíbio lá pra fazer a próxima laje. Tá bom, deputada gente. Cadeirante fica retida em aeronave. Qual o sobrenome da deputada cadeirante? Cadeirante. Não. Cadeirante não é o nome dela, né, cara? Tá. Ela é a condição física dela. Entendi. Deputada cadeirante fica retida em aeronave por duas horas à espera de transporte. O sobrenome dela é Gabrilli Piangers. Mara é o nome. Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, portadora de tetraplegia. Ela se recusou a sair com um aparelho da TAM, né? Disse que não, a estrutura que a TAM tinha. Não tinha. Já ficou duas horas tinha, esperando. Tinha a estrutura, mas ela não. Ela achou que a estrutura era muito ruim pra transportar ela. Tinha estrutura. Eu vi no rádio hoje de manhã. Tinha estrutura, mas a estrutura era não compatível com o que ela queria. E aí ela ficou esperando dentro do avião por duas horas esperando um Ambulift. É um veículo motorizado com elevador que transporta passageiros com deficiência em locomoção. O incidente ocorreu no aeroporto de Guarulhos, quando ela vinha de Brasília pela TAM. É uma falta de respeito com os cadeirantes, né, cara? Em todo lugar, cara. As pessoas não podem andar nas calçadas. Lugar, cara, eles não podem andar pelas calçadas porque é por meio fio. Ontem nosso colega André Machado retuitou um ouvinte da Rádio Gaúcha que tinha presenciado um cadeirante andando pela rua mesmo, não calçada. É, pela rua, porque não tinha a lombinha isso, aquela de acesso do cadeirante à calçada. É isso aí. A falta de respeito. 40% das mulheres afirmam fazer dieta constantemente. Bom. Entre os homens, este percentual é de 29%. 34% das mulheres dizem praticar exercício. Entre os homens, o percentual eleva, vai a 43%. Fazem mais exercício, olha, menos aí dieta. Tem a ver, né? Tem a ver. Não precisam tanto exatamente dieta. Exatamente. Porque se mantém no peso fazendo exercício. Exatamente. Maravilhoso. É isso aí. Tá fazendo dieta, Neila? Eu faço uma dieta já há mais de 20 anos. Líquidos, é mesmo? Né? Exatamente. Dieta balanceada. Dieta da lua, balanceada. Dieta da lua. Nada, banana. Dieta da banana. Suco de banana de manhã, creme de banana de tarde e banana pura, pura de noite. Esmagada nem pensar. Duas bananinhas. Muita banana. Mas esmagadinha, vai? Uma banana. Esmagadinha não. Esmagadinha não. Não? Não esmaga banana. Banana esmagada é trivona. Uma banana esmagada é trivona. Uma caneninha. E a Dani bananinha depois. Esmaga uma banana aí, KG, pra nós. Qual é a tua banana preferida? É a banana caturra, grande. Caturra, a grande, a maior de todas. A caturra é aquela grande. A africana. Banana africana. Tem uma banana africana. Paulão. Banana Paulão. Vende no Zafre. Porto Alegre corre o risco de perder a condição de sede da Copa de 2014. É uma patuscada, né, cara? Exatamente. A indecisão no Beira-Rio sobre as garantias de obras exigidas pela FIFA podem fazer com que o estádio seja descredenciado. Estado. E Porto Estádio. Alegre... Pode fazer com que o estádio... As duas coisas, né? Acaba sendo. Com que o estádio seja descredenciado e Porto Alegre estaria, então, fora da Copa de 2014. Meu Deus! A decisão está na mão do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Como é que tá isso, cara? Cara, o lance vamos levar pra Libras, cara. Já tá tudo pronto. Bola nas costas a gente fala sobre isso. Serem Libras, né, cara? Já tá tudo pronto. Vamos dar uma girada aí, 1:14. Vamos ver. É verdade, amigo, um americano... Foi preso após ser flagrado espiando o banheiro feminino. É verdade. Quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca ficou espiando o banheiro feminino, aquele ali de baixo? Marcelo. que tinha os vidros todos quebrados, dava pra espiar, né? É verdade, dava pra ver no reflexo, né, Marcelo? No reflexo eu via muito verdade. Ali, aquele ali de baixo, na frente da sala do Dico e do Couto. É verdade, isso. Até pintaram ali. Tinha uns vidrinhos que dava pra ver ali, o pessoal da contabilidade. É a gente no masculino vendo... Vendo a feminina, né? É verdade. E vice-versa, porque se você consegue espiar o banheiro feminino, elas conseguem ver o tamanho do seu pigolinho. É verdade, Marcelo. Incidente ocorreu no estado de Ohio. Ah, lá em Ohio, assim, cara. Ohio espia muito. E o suspeito teria exibido o pênis. Não é qualquer pênis que se exibe, calma, né, amigo? Calma, Marcelo, 1:15 ainda gurizada, ainda tá na van, mas Marcelo. Vamos combinar, você, amigo tarado, que quer exibir seu pênis, calma. Não é qualquer tamanho de pênis que deve ser exibido na rua. Obrigado, amigo. É verdade, Marcelo. Marcelo, pode voltar. Homem foi preso dirigindo bêbado na contramão. Era parente do Neis lá. Caso foi registrado em Brocksville. Ah, lá em Brocksville é terrível. O suspeito apresentava um nível alcoólico no sangue 3 vezes acima do limite. E ele dirigia um carrinho de golfe, né, Marcelo? É verdade. Carrinho de golfe, é verdade. É verdade. E um carrinho de golfe preto. Golfe preto. É verdade. Esse, Marcelo, chato. Homem panda leva socos em metrô. Para aí, Nova York. Homem roxo. Panda ou homem banda? Um homem panda se veste de panda. E para aliviar a tensão dos usuários em Nova York, ele recebe socos das pessoas. É verdade, toma porrada. Nós vamos fazer isso com um poré hoje de tarde. É verdade. Um homem se fantasiou de panda e pediu para os usuários do metrô descarregarem sua raiva e frustração dando socos no estômago dele. É verdade. Verdade. É o que a maioria fazia quando o guri no o amiguinho gordinho da turma. É, exatamente. É mais lamentavelmente, né? Para aí, guri. Chamou o guri. Tu era o gordinho da turma? Eu batia no guri gordinho da turma. Isso me lembra aquela história que o Neto conta dos cabeção. Como é que era? Do teu irmão fazendo campanha política. Não. Não é? Era o Paulinho teve que assumir o lugar do boneco. Só um minuto, deixa eu anunciar que ainda tá no meu horário, minha trilha. É verdade, Marcelo. Agora com vocês, o caos do Neto. Ficou Maguari. Roda a vinheta. Tá doente. Não, mas não era, cara. Uma história, eu já contei essa história aqui. Uma volta pro Marcelo. É verdade, essa história já foi contada. É verdade, só compadre, notícia quer nova. Quer contar, compadre, a história aí, compadre? Só notícia nova aqui. Conta aí, história. É o seguinte. Não vou contar. Vai, Pikachu! E estamos de olho em todos os casos policiais, hein? Todos os casos policiais estamos de olho. Muito assassinato, né, Marcelo? Bicicleta! Tá te ignorando, Marcelo. Um carro a menos! Ignorante. Tava com saudadinha? Não. Eu vi no ar, tava com saudadinha. Cala a boca! Cala a boca, Marcelo. Agora, cara, tá aí, não vai pra casa. Vou pra casa. Vai, ô, Mr. P. Muito bem. Galera do Pretinho, aqui é o Michael de Palhoça. Tô mandando pra vocês uma piadinha do Cristiano Manoaldo pro Pi contar. Manda um KG pedófilo pra mim mesmo. Pedófilo! Que isso, cara? Ah, tá louco. Ah, que é isso? KG pedófilo. Pedófilo. Pedófilo. Não. Cara, o vídeo não deixa passar nada. Mas o que é isso, mano? Uma vez brincaram com isso, lembra? Faz uns 10 dias. Pô, eu falei do Berlusconi, que ele pegou uma guria de 16 anos e apoiou e pediu pra bater palma aqui nesse programa. Aí ele virou pedófilo. Pedófilo! Uma guria de 17 anos, que eu acho que é gata, porque aquilo ali não tem 17 anos nem aqui, né? Mas, pedófilo! Enfim. Então, né? Não vamos falar mais. Deixa assim. Pedófilo! Cristiano Manoaldo ali, desconfiado da mulher. Achou vários cinzeiros de motel na casa dele. Ah, mas bota a bandeira. E ele nunca foi no motel com a mulher. E aí, olhava, desconfiava, mas deixou passar os dias. Né? Motel Darcy, motel. Motel Darcy. Daqui a pouco não se aguentou mais. Não se aguentou mais. A Maria, olha, pois. Vem aqui que eu quero falar contigo. Ai, sujou. Eric Stenmanel, que foi meu amor. Ora, pois, eu achei aqui esta quantidade absurda de cinzeiros de motel. Stenmanel, calma, não é isso que você está a pensar? Ora, Maria, eu vou te fazer apenas uma pergunta e espero que me responda com a maior sinceridade possível. Ai de ti que não me responda exatamente a verdade. Maria fica tremendo. Ah, eu estou aqui para te responder, pode perguntar para mim. Então olhe bem para mim e me responde, Maria. Tu andas fumando! Cinzeiro, né? Boa, muito boa. Gostei da batida na mesa. Claro. Eu lembrei, falou no motel, eu lembrei do Porca Velha, que disse que botou um motel uma vez lá na cidade. Agora vai contar, né? E não deu certo. Essa é inédita. Aí ele disse que botou um motel, mas não deu certo. Eu digo, mas por que tu acha que não deu certo, Porca? Eu acho pelo nome, querido. Nossa Senhora de Lourdes. Vai, Girina. Vida de merda. Hoje meu primo de 3 anos disse: a sua namorada da semana passada era mais legal. Bah. Minha namorada atual estava junto. Vida de merda. Hoje falei pra minha namorada que eu era gay. Ela me bateu, falou que já sabia e que só tava esperando eu ter a decência, a hora de eu ter a decência de contar pra ela. Eu estava brincando. Pô, deixa eu só fazer um parênteses pra contar um negócio que eu vi esses dias na Redenção, rapidamente. Peguei. Na Redenção, um casal discutindo na Redenção. Eu passei correndo pelo casal, o casal discutindo, e a mulher, obviamente, dando o discurso. A palestra, o cara tomando uma palestra da mulher ali. Tá, e eu passei. E aí eles já estão nas minhas costas, já não mantenho mais contato visual. Eu ouvi o tabefe, velho. Quem foi? Ele deu. Ela deu nele, cara. Não bastando a palestra desmotivacional. Ela levou a bifa aí. É uma coisa ou outra, né? Que dureza, velho. Tu vai me bater numa coisa. Não me fala. É lamentável. Se me mija, não me multa. Se me multa, não me mija. Isso aí. Só pra encerrar aqui o e-mail, gostaria de aproveitar o espaço pra divulgar meu blog de avaliação de restaurantes da Serra Gaúcha. O Agnoline Flutuante. Agnoline, o burro. Agnoline. Grande Agnoline. É uma massa, cara. Agnoline, cara. É capelete, cara. Sopa da Agnoline. Massa pra mim é espaguete e a outra, que é ela. Agnoline. Tá mais pra serra, cara. É que eu pensei que o line fosse de online. Agnoline. Tá bem. Agnoline. Vou tomar uma sopinha de Agnoline ali. Não, se alguém me convida pra comer um Agnoline, eu vou. Tu vai comer. Não, eu vou brigar com ele. Maurício, fala pra ele como é que é direitinho. Mas escreve Agnoline flutuante. Agnoline.blogspot.com. E é flutuante o Agnoline? Flutuante. Flutua no que, será? É o nome do blog aqui do cara. E esse Agnoline, pra teu conhecimento, foi batizado porque o pai era Agnaldo e a mãe Aline. Agora já vou acreditar também. Eu gostei. Pode ficar tranquilo. Pra galera de Caxias do Sul, consegui mais 2 tias que começaram a ver o Pretinho. Olha aí. Enquanto a contagem. Pretinho Básico, o programa das tias. Quem mandou foi o Agnoline Flutuante. Vamos pra tia então, né? Vamos nós. Mas, cara, lamentável esse incidente que tu comentou aí da moça que da deu biaba, um tabefe no rapaz, né? Fica a dica, isso aí. Ou é palestra ou é tapa. Eu prefiro o tapa. Eu também. Toda vida o tapa, né, cara? Pelo amor de Deus. E se vai dar o tapa no cara, leva pra redenção, né? Exatamente, cara. Sai que uma céu aberto. Certa feita, um amigo meu que está aqui, que na verdade sou eu. Porra. Quando a gente fala um amigo meu, é claro que é a gente, cara, mas não entrega. Eu me solidarizei com esse rapaz que tomou o tapa em uma via pública, porque isso já aconteceu comigo. Quem aqui não, né, Porã? Depoimento verdade do Porã. Entrando num show no Bar Opinião, uma maravilha, a noite estava maravilhosa. Isso é que não pode ser feliz. Tu com comportamento. Comportamento exemplar, né, cara? Já saí tomando. Imagina o comportamento exemplar do Porão entrando no ele levou um tapa. Na chegada, já saí tomando. Ele deu aquela girada olhando assim. Barbaridade, cara. Eu não tinha feito nada. Porque quando o cara não faz nada, é que o cara apanha, né? Não, velho? Deu tempo nem de montar a guarda, Porãozinho. Mas apanha por tudo que tu fez antes. É, geralmente é assim, é retroativo. Que dureza. É o tapa retroativo, né, cara? Olha, o clima do Oscar aqui tem. Só pra não perder o Oscar, já passou faz tempo, né? Não faz nenhuma semana, cara. O discurso do rei teria levado muito mais prêmios se contasse a história da língua presa do presidente de apenas 9 dedos. Tropa de Elite 3, O Retorno do Crime, está previsto para 2014 e será o primeiro filme da história a ser transmitido ao vivo para todo mundo durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Bem... O homem que assiste a rede social pensa, vou ganhar um dinheirinho fazendo programas. A mulher que vê a Bruna surfistinha também. E a Petrobras promete patrocinar a continuidade do filme O Cisne Negro, que vai ser filmado na Baía de Guanabara. Manda um fia da pupa, galera, fia do Brick. Diz que a Bruna surfistinha já vai entrar forte no Oscar 2012, concorrendo como melhor montagem. Não, o filme é foda, o filme é foda. Tem bastante gente já com... Melhor montagem. Tem bastante gente na frente do cinema com barraca armada já, assim, esperando a próxima sessão. Estaca, não, parece que o pessoal tá de barraca armada até mesmo dentro do cinema. Dentro do cinema, os caras levam uma barraca. Tem gente esperando lá. É um filme bom pra levar a namorada, né? É, filme bom. E da namorada levar uma biaba. Vai daí, compadre. O Bebum comprou um salame. E como não tinha bolso... Colocou o salame dentro da cueca. Aí, falando. Foi ver o Bruno na surfistinha. Antes passou na feirinha ali. Depois foi pro bar, tomou todas, tal. Depois pra casa. Mas no caminho deu aquela vontade de fazer xixi, né? Popularmente mijada. Encostou no muro, abriu a bragueta da calça, Bebum pra caramba. Em vez de colocar o peru pra fora, colocou o salame. E começou a mijar, né? Mijar. Aí ele olhou, mas que é isso? Filho? No muro não tem nada, filho. Tô com as pernas todas encharcadas. Mas não tá saindo nada. Ah, também! Quem foi desgraçado que deu um nó na ponta do bolo? Que maravilha. Ô, Porazinho, antes de te passar a palavra aqui, eu queria só fazer um comentário rápido do nosso ouvinte, professor Marco Aurélio Snyder. Grande abraço, professor. Você é professor de boleiro, hein? Claro que sim, cara. Snyder. Ele vai lançar uma campanha chamada Cala Boca Pretinho Básico. Ai, mas eu gostaria de me manifestar aqui logo após a leitura do e-mail do professor com um argumento único. E que vai ser definitivo, eu tenho certeza. Olá, sou professor universitário e nunca escuto o programa de vocês. Este verão na praia comecei a escutar alguns dias e fiquei impressionado com um comentário. Abre aspas, consciência ambiental é coisa de viado, fecha aspas. Para um programa ouvido por milhares de jovens como este é um absurdo falar uma coisa dessas. Como formadores de opinião, vocês deveriam procurar em assuntos sérios ter um pouco mais de maturidade. São adultos e, como jornalistas, entre aspas, os jornalistas, deveriam ser supostamente esclarecidos. Entre aspas também. Afinal, que tipo de jovens querem vocês no futuro? De que adianta reclamar que a juventude de hoje está fútil e alienada se a mídia propaga ideias como esta? E ele repete, entre aspas, consciência é coisa de viado. Consciência ambiental é coisa de viado. Alguns de vocês deveriam ter vergonha de saber que estão influenciando os outros com sua futilidade, machismo e ignorância. Mandou aqui o Marco Aurélio Snyder e ele diz que aguarda a resposta. Cara, eu vou ter que como dar a resposta. Do grupo. Né, eu vou ter que dar a resposta. Este comentário partiu, tenho quase certeza absoluta. O que não está aqui com a gente. Do Potter, né? Do Luciano Potter, do nosso caçula, que especialmente nesta semana ele está perturbado com a escala do carnaval. Ele foi escalado para trabalhar a semana inteira no carnaval e inclusive durante o carnaval, então ele está um pouco perturbado, mas eu tenho certeza, professor e demais, que na semana que vem ele já vai estar de volta, já com sua já dentro da faculdade. Sua normalidade, com suas faculdades mentais restabelecidas. E com certeza vai corroborar essa opinião que ele mesmo não falou corroborar nessa... ele vai rever o que disse e certamente vai se retratar, né? Vai retificar e não ratificar sua posição. Obrigado, professor Marco Aurélio, peço desculpas mais uma vez, este é realmente um assunto que me deixa preocupado aqui no programa, porque nós temos na nossa audiência um ecletismo amplo, né? De tipos de pessoas, classes sociais, faixas etárias, E isso realmente a gente tem que pensar muito antes de abrir a boca no microfone para falar para 1 milhão de pessoas. Mas entendendo ele passou a ouvir o programa no verão, então ele não conhece a fundo a essência do programa ainda. Então, se ele acompanhar o programa mais tempo, ele vai entender que é um deboche. Mas piada. Isola o fato. Eu tô isolando. Ele está ouvindo pela primeira vez, é uma imagem negativa que nós deixamos para ele, e ele vai multiplicar esta imagem negativa. Dou razão a ele. Tá bem. Mas é uma piada que até os replicantes já fizeram, né? Resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo. Olha aqui, Magnata. Opa! Tudo bem, Magnata? Tudo bem, Paulo. Aí, tu tem preocupação com a consciência ambiental, né? Justamente que eu ia falar, me chamaram de viado quando eu não tava aí. Não. Eu sou um cara preocupado com a consciência ecológica, né, Magnata? Claro. O cara falou aí, consciência ecológica, coisa de viado. Vou pegar esse nanico, vou fazer ele engolir essas palavras dele. E eu quero mandar um grande abraço aí, Magnata. Lembrar que o Liquida Porto Alegre continua com o Magnata. Queimando o estoque de verão, hein? Estamos queimando o estoque do verão. O verão tá acabando. Vamos aproveitar. Vai ter nova coleção. Coleção inverno vai ter? Uma coleção outono e inverno que vem bem. Vem bem florida. E a galera vai se amarrar. Mete uma aí, Porazinho. Quero aproveitar e mandar um alô pra galera do Ibama. Agora vai. Porã saiu. É sério, Magnata. A galera do Ibama que curte o programa, tô sabendo que a galera do Ibama tá ligadaça aí. Que bom, é nóis. E aí é o seguinte, ó, cara, vou contar a piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM! Fiat Brava! De 1989. Já saiu. Mamãe, deixa eu usar sutiã! Não! Por favor, mamãe! Jamais! Mas, mãe! Eu já tenho 15 anos! Não, não e não! Eu já falei que não e vê se para com essa conversa, Paulo Ricardo! Parou! Faz as classificadas! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificados do Pretinho! Ofertas da nossa audiência. O Luciano tá vendendo uma máquina fotográfica Britânia que não é nem cafeteira nem ventilador. É uma máquina digital, diz ele aqui. Com 5 megapixels, interpolada, 8 megapixels. Cartão de 1 giga e bateria recarregável. Ele tá pedindo R$110. É, roubada. Como é roubada? Assim, quando vem com papo interpolado, velho, é porque é roubado. Como? Ele tá dizendo que ele roubou a máquina, é isso? Não. É roubado no sentido de ser um mau negócio. É uma roubada. É um péssimo. 8 megapixel, interpolado. Pera aí. Interpolado é a senha. Interpolado é o golpe. Assim, ó, tem 24 mil megapixels interpolado. Interpolado que já foi rastreada pela Interpol, no caso. Assim, a maquininha. É o golpe, é o golpe. Tá bem. Então, mas de qualquer forma, quem quiser comprar esta máquina fotográfica Britânia, manda e-mail para Família Leão. Ah, Família Leão tá vendendo. Sem tio, não tem tio na Família Leão. Leal. Família Leão. familialeão.2010@hotmail.com. Família Leão tá no Olímpico ali. Tá. Mais um, primeiro gostaria de parabenizá-los pelo programa e agradecê-los pelo videogame Xbox 360 que ganhei da Atlântida no ano passado. Aê! Irado! Valeu, Atlântida, diz ele aqui. Tô precisando vender minha caranga. Pô, pensei que tu fosse vender um videogame que tu ganhou, cara. Muita cara de tô precisando vender minha caranga, um Celta Spirit 1.4, duas portas, prata 2005, completaço, ar-condicionado, direção, completaço. É, que mais que tem? Tem rec no teto, baixa quilometragem, 4 pneumáticos novos, IPVA 2011 pago, a placa é IMW0011, e ele tá pedindo R$22 mil no Spirit, no Celta. Tá barato. Bruno Kranz, com K e Z no final, Bruno Kranz. Esse carro assusta Kranz. Por onde passa, né? Spirit. @hotmail.com, Bruno Kranz @hotmail.com. Show de bola. Também tô vendendo carrinho, um Golf preto. Demorou. Sem placa. Sem placa é meio avariado. É avariado, mas passa por qualquer buraco. Não tem retrovisor, não. Qualquer brechinha no trânsito ele passa, cara. É impressionante. Tem que ser bom de direção. Ai, mas estamos aqui com o Almir. Qual é, Almirzinho? Tu tá bem, Almir? Tô mais do que bem. Como é que foi tua viagem? Deu uma viajada esses dias? Deu uma viagem, fui fazer lá essa obra da laje, lá do negócio, da coisa que parada. Pois é. Da laje dos caras. Joinville, lá em Joinville. Lá. Joinville. Deu tudo certo. Então nós fizemos show de bola, né, cara? Coisa linda. Deu tudo certo. Como tá bom, né, cara? Mercado. Ano passado já fizemos no Natal lá, fizemos uma árvore. Tá, foi bonita, a árvore de Floripa lá. Carnaval vai preparar a surpresa onde? Carnaval, vocês nem esperam. Nem esperam onde é que vai ser. Olha, não sendo no Porto Seco em Porto Alegre, tá ótimo. Talvez seja. Não, Almir. Talvez seja. Como eu gosto de dizer. Talvez seja. Tava pegando fogo o carnaval no Rio, tava incendiando. Não, trabalhei com a Grande Rio. Para! A Grande Rio tava homenageando Floripa no desfile, agora vai homenagear Roma de Nero. Mas, ó, a Grande Rio, mesmo pegando fogo, os carros alegóricos são mais bonitos que os nossos aqui, cara. Mesmo queimadinho, né? Mesmo pegando fogo tudo, ó. É só ferro velho, é mais bonito que os nossos aqui, cara. Pelo amor de Deus. Para, não os caras assim, fazem de papel crepom. Fazem de papel crepom. A minha filha, na oitava série, fazia uns carrinhos alegóricos mais bonitos, cara. Faz assim, com cartolina, papel crepom e purpurina. Almir, vão te escalar pro carnaval no ano que vem, Almir. Brincadeira. Vai lá, Almir, qual é o produto? Carrinho feio. Olha só, gente. Qual é a coisa mais importante hoje em dia? Carnaval. Deus. Carnaval. Carnaval não é a coisa mais importante não. Hoje. Dá uma pista. Só amanhã. No fim de semana. Hoje é quinta. Dá uma pista aí. É você poder não se afogar na água. Ah. É muito importante. Isso, quinta-feira, especialmente pra quem mora em São Paulo e vai no jogo. É verdade. Muita água lá em São Paulo. Muita água. Agora, o seguinte que eu digo pra vocês é o seguinte. Ao marketing, se preocupa com a estética. Você que vai morrer afogado, pelo menos. Não... Nesse carnaval, né? Você que vai morrer afogado nesse carnaval. Pelo menos. Que muita gente vai morrer afogado. Exatamente. Nesse carnaval. Por quê? Gente. Porque as pessoas não respeitam a bandeira, não respeitam o mar. Bebem, vão pra água. Mas porque o rasinho é muito chato, gente. O rasinho é a parte mais chata. Legal o fundão, né? Legal o fundão, né? A parte mais chata da praia é o rasinho. Tem criança, tem velha. Como é ruim velha, né, gente? Tinha que ficar em casa. Ou na areia. Ou, de preferência, debaixo da areia. Bom, de qualquer forma, a gente lançou o colete salva-vida inflável. Boa. Pra você não ter que entrar de colete salva-vida, leva um dobradinho num plástico. Tipo sachê, assim. Tipo sachê. Uma pochete. Dentro da sunga. Dentro da sunga. Vou me afogar. Até o botãozinho. Estou bebendo muita água. Aí o que acontece? São três embalagens, uma caixinha metálica com chave, um saquinho plástico com lacre, e você consegue ainda cortar o lacre com qualquer tipo de faca ou canivete. E por último, somente remover a fita adesiva larga, tipo aquelas do Paraguai, aquelas tape, que envolve o colete. E aí ele infla. Tem que soprar. O volume na sunga. Aí é só soprar, sopra todo o colete. Tem que encher o colete. Sobrando ar enquanto tá se afogando, né? E você estará são e salvo. Demais, Almir. Mais um produto que nunca ninguém voltou pra reclamar. O colete salva-vida inflável da Almir. Research and Development Group. É uma holding, 2000. Né? Muito bom. Não é uma holding, é uma empresa. Vai ter ideia, hein? É uma empresa. Contato e o e-mail. Obrigado, meu amigo. O estagiário roubou os brindes que mandaram pra gente do Fat Boys League. Arroba tem três caixinhas de som. Mandar um grande abraço pro nosso querido Nelson Quinto, que tá fazendo, que é responsável pelo mailing list aí de convidados do Fat Boys League. Maravilhoso, Nelsinho. E querido Nelson Guido, nosso grande parceiro, cara, nosso grande amigo. Grande show do intervalo, a gente volta em seguida. Pô, não mandou o teu, né, Pi? Manda o meu. Manda o do Mr. P aí, Nelsinho. E o Pi gosta tanto de brinde, né, cara? E ainda mais assim, né? Eu sou o maior brindeiro da rádio. O Pi, ele vai pro planeta, ele pega aquelas coisas do Nova Skin. Pi, pede um pra mim aí, Pi. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. 16 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala, doutor Alceu. É exatamente, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, tudo doutor, tranquilo? Doutor Peter deu tudo errado na Copa do Brasil ontem, doutor Pé. É verdade, doutor. O Brusque perdeu pro Atlético pro Guarmente. 1-0, né? 1-0. O pessoal de Goiânia. E o São José, o Zequinha, tomou 3 do Paulista. Impressionante, hein? Mas que merda. Mas a noite ontem foi, de ressurreição, né? O Michael Jackson. O Adriano Michael Jackson. O Adriano Michael Jackson. O nego meteu 4. E só não meteu o quinto porque foi anulado. Ele joga onde, esse cara? No Paulista? No Palmeiras? No Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras fez 5-1, né? Uhum. Palmeiras. E o Atlético Mineiro fez 8. É, exatamente. E o Flu se apontou, né? O Flu tá mal, né? O Cruzeiro foi como? 0-0. 0-0. E o Santo 1-1. O cara errou um pênalti, né? O Cruzeiro fez 7 pontos dos 9, isso? Tá bem, 7 pontos dos 9. Cara, o Cruzeiro é o melhor, tá? Quer dizer, o Inter e o Cruzeiro são os melhores brasileiros na Liga. O Grêmio também tá bem, mas o Santos e o Grêmio vai fazer 6. Principalmente o Fluminense estão. Tá, mas hoje à noite o Grêmio encaminha, né? Provavelmente. É o que se espera, né? Né, doutor Meira? Evidente. É o planejamento, né, doutor Meira? É o planejamento que já vem sendo feito, né? Desde o ano passado, quando eu disse, né? Eu vou sair pra melhorar. E é o que aconteceu, né? Saiu a lista do mano, doutor Meira. Opa, manda a lista do mano aí, o Brasil vai jogar com a Escócia dia 27 de março em Londres. Tem que ganhar de alguém, né, meu? Os goleiros. Ganhar de alguém, bota a Escócia, né, velho? Mano Menezes convocou os goleiros Júlio César da Inter de Milão, o Jefferson do Botafogo e o Vitor do Grêmio. Pô, e é bom goleiro esse Jefferson do Botafogo, cara. Tava vendo qual é que foi o jogo que foi pros pênaltis. Flamengo e Botafogo, né? Ele e o do Cruzeiro hoje são os dois melhores em atividade. Fábio pegou o pênalti ontem, né? É. Firme ainda. Os laterais, Daniel Alves do Barcelona, Michael do Inter de Milão, André Santos do Fenerbahçe. É o Marcelo do Real Madrid. Bagueiro, Thiago Silva do Milão, da Beluí do Celta, Luizão do Benfica, é? Do Líder de Milão. Ele mete os volantes, Lucas do Liverpool, Ramírez, Celta, Sandro, Tottenham, Henrique, Cruzeiro. Tem o Lúcio e o Michael voltando. Elias, Atlético de Madrid, Hernando Santos, Renato Fundo do Bahia, Liverpool. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco? Ô, doutor, se eu pensar, a gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó. A gente deixa... Os atacantes, Alexandre, Papo do Milan, Nilmar do Villarreal, Neymar do Santos, João. Não, o doutor Alceu teve, teve o aniversário da dona Neuza ontem à noite. E aí tomou todas. Tomou e tá assim meio irritado hoje. Quem é o último que ele convocou? O Adona. O Jonas. Do Valência. Jonas. Que beleza. Mestre Jonas. Qual time, Jonas? Do Valência. Que ganhou, inclusive, um prêmio pela sua destacada gols. Atuação no Grêmio, né? E ganhou lá, foi ganhar lá o prêmio. É melhor que ganhe lá mesmo, né? É melhor pra ele. Quer que repita a lista? Não, doutor, eu só queria lhe esclarecer que eu lhe prometi pra agora uma posição sobre a reunião que aconteceu ontem à noite lá no Conselho do Internacional sobre o Beira-Rio. Então são duas situações, né? Há um racha entre duas situações. Ou busca-se, o Internacional busca um parceiro que vai assumir os custos da obra e depois explorar toda esta obra, que né? Que é a construtora, que né? é a construtora, que vai explorar lá os camarotes, as cadeiras, o edifício garagem, um shopping nas dependências do Inter. Querem e não querem. Alguns querem e não querem. E o outro caso é o Internacional buscar um financiamento, né? Junto a um banco e se endividar. Até os gargomilhos. E isso pode vir a prejudicar no futuro o futebol, que é o principal negócio do Esporte Clube Internacional. O que o Pífero quer? O Pífero quer manter o futebol. Ou seja, com a construtora. Com a construtora, com o parceiro. E não se endividar. Diretoria. Aí é o racha, né? Mas a conta de quem é contra essa obra é a seguinte: a obra custa 150 milhões de reais. O Inter tem 50 milhões em caixa. A construtora quer esses 50 milhões e aí vai conseguir financiamento de 100 milhões. O orçamento total é 290 milhões. E aí em 20 anos a previsão de lucro é tipo um bilhão de reais. Um negócio assim. É, explora por 20 anos. Exatamente. Por 20 anos explora 1 bilhão. E aí o Inter ia ter 40 datas por ano. por ano 40 datas nesse estádio e o resto é da construtora. O resto das datas pra fazer evento, show e tudo mais é da construtora. Não é bem assim. É explorar o camarote também é da produção. Camarote, estacionamento. E também que não é do Inter o estádio, né? Mas é que nem a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio vai ser construída de acordo com a OAS, vai levar uma... E não vai ser a Arena do Grêmio, não. Mas não é assim mais, o futebol não funciona mais assim. Mas agora o KG, a gente tava falando no intervalo aqui, o KG lançou uma ideia que o Falcão, né, o próprio Paulo Roberto Falcão já tinha colocado na Zero Hora, que é, por que não se constrói um puta de um estádio municipal e os dois. Em Porto Alegre, e os dois utilizam. Não precisa ser municipal, pode ser parceria Grêmio-Inter. Por que não? Ou pode ser parceria Grêmio-Inter, mas aí é difícil, né? O Giuseppe Meazza lá em Milão funciona assim, é um dos estádios mais modernos, só muda de nome, é o San Siro ou o Giuseppe Meazza. Lá na Alemanha, lá o do Bayern, do Hertha. Não, é o Allianz Arena. Isso. Ia ser demais a ideia, né, cara? Ia ser demais a ideia. É, isso é muito importante, que depende dessa decisão a Copa do Mundo em Porto Alegre. O estádio da Copa do Mundo é Beira-Rio. Ou seja, estamos às vésperas de imagina que broxada. A gente brincou aqui, mas é real, os estádios da Copa da Rússia vão ficar prontos antes dos estádios do Brasil. Não, e outra, né, cara, tu imagina Porto Alegre perdendo a Copa. Porto Alegre perde um monte de obras viárias, de mobilidade urbana, cara, que a gente vai perder, que não vai existir. E outra, envolve também as coisas que já estão em andamento. Claro, já tem obra em andamento. Incentivo, né? Sabe que ali, Avenida Beira Rio vai ter 6 faixas, cara, e já tá em andamento essa obra. O contrato já tá assinado com a Caixa Federal, né? A Beira Rio, que pra quem mora em Porto Alegre sabe, mas pra quem tá fora, tem 2 pistas, vai ter 6 faixas essa avenida. E já tem contrato assinado. Isso não pode acontecer. Não pode. É um comprometimento que o Esporte Clube Internacional tem com a cidade, inclusive. É isso aí, o ex-presidente Piffer não trabalha também na construção civil, na área da construção civil? Acho que tem. Sim. Então, ou seja, botar ele pra construir, né? Não é isso. Eu tô dizendo que ele, obviamente, ele é o cara que defende um lado que é o lado que ele mais trabalha. Ou seja, também tem isso. Tem a defesa. Eu gosto mais de um setor. Acho que o setor funciona mais por esse lado. Vou defender mais esse lado. O outro cara já acha que o negócio dele é o internacional, ou seja, o clube, o time de futebol, não tudo que acontece na volta daquilo ali. Eu acho que é uma discussão que tem que acontecer agora. Colocar isso agora, como o Inter desistir ou o Beira-Rio não ser mais a sede da Copa do Mundo, é um baita fiasco, velho. É um baita fiasco. Vamos aguardar. Eu tenho fé que tudo vai se resolver. Só pra fechar, mandar um abraço pra galera do departamento de marketing do Figueira, que nos mandou umas camisas muito bacanas. O presidente tem, que roda o mundo jogando. Tá demais, e que a gente conversou pessoalmente com ele contou a história do time e tal, que é os manezinhos da ilha. O time mais viajado do Brasil. É isso aí. É os manezinhos do Rodete, presidente do Figueira. Mais que o beijo? E mandou a camiseta, tem que mandar um abração pro Fernandes, que autografou uma camisa lá pra mim. Mandou um abraço pra Ju do marketing do Figueira também. E um grande abraço pro ídolo Márcio Goiano, que saiu do Figueirense aí e vai ter uma carreira de muito sucesso sendo técnico de outra equipe aí. Mas um abraço pra ele, fez muito pelo Figueirense. Tá bem, vamos dar uma rodada pelo outro lado aí, vai, Amaral. Empurrão Nova Skin, segunda edição, concurso de bandas que te dá um baita Empurrão para o sucesso. O Empurrão Nova Skin, segunda edição, tem inscrições feitas no blog do Empurrão, no site da Atlântida. Atlântida.com.br. Exatamente, até o dia 11 de abril, a banda vencedora ganha 500 cópias de um CD com 3 faixas, toca na programação da Atlântida e abre o Atlântida Festival 2012. Promoção válida para o Rio Grande do Sul. Patrocínio Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Consulte o regulamento no site da Atlântida, beba com moderação. Promoção Atlântida. Cara, eu fui jurado ano passado do Empurrão Nova Skin. Jurado de morte. E é muito legal, cara. Vale a pena pras bandas e pra gente que ouviu e tal, e foi lá julgar, eu, o Duca Lendecker, mais o Rafinha. Aqui da rádio. Fizemos também parte aí de uma comissão julgadora, foi bem legal. E vale a pena aí a galera se inscrever no Empurrão Nova Skin. Vale a pena. Vamos ver aí, meu compadre. O cara chega no banco e procura o gerente. Posso falar com o senhor um pouquinho? Que dureza. Claro, pois não, pode sentar. Se tu não te incomoda, querido, eu queria que a gente conversasse ali no fundo. Ora, mas por quê? É que eu vou te dar uma mordidinha, querido. Eu preciso de um empréstimo. E me disseram que apesar de meio trambiqueiro, no fundo, no fundo, o senhor é um bom sujeito. Vem aqui pro fundinho. Vamos ver aí, Marcola. Coisas que o homem pode perder com o casamento. A vida. Amigas. Amigas. Amigas. Amigas. Ah, não, mas parei um pouquinho, parei um pouquinho. O homem que tem muitas amigas antes do casamento é brabo também. É brabo isso daí, né? Eu confesso pra vocês, eu nunca tive amigas. Esse é o pessoal, Porã não teve amigas. Nunca. Nunca. Maurício, eu tenho amigas. Tem amigas? Teve amigas? Tem amigas, Maurício? Pesquisa. Não. Porã? Tenho muitas amigas. Não tem. Muitas, muitas amigas. As amigas são o bicho, o canal. Em respeito ao Fetter, não vão fazer não, não vão. Obrigado. É que o cara não existe, amigas, né? Vou convidar umas amigas pra tomar cerveja. Não, mas sim. Não é o meu. Vem aqui conversar. Meu, o homem quer ter uma relação amorosa com todas as mulheres, certo? É, lógico. Errado. E as gordas a gente chama de amigas. Não. Que não. Isso? Cara. Barbaruca, cara. Não. Peraí, vamos falar sério. Não existe. Ele tava bem, o Pierre. Tava não legal. Existe mulher. Não existe mulher que vá permitir que seus maridos, namorados, noivos, sim, esposos, amiga, com que gostosa, seja. Gostosa não pode. Vão sair pra tomar uma ceva com as amigas, né, cara? Mas se for gorda, deixa. Se for gorda, deixa. O que eu queria dizer é o seguinte: as amigas da tua mulher acabam se tornando tuas amigas. Ah, mas aí é. Não, conhecido. Antes do casamento. É que quando se coloca a palavra amiga, tá falando uma certa intimidade, né? Um pouquinho a mais do que só conhecidas. Ou seja, tem que se abrir o coração. Tá, olha aqui, ó, eu entendi o que o KG quis dizer. Lógico, chega um casal de amigos teus ou da tua mulher, é evidente que tu vai ter o maior respeito por ela, conversar em uma série igual. E as próprias mulheres dos nossos amigos que acabam se tornando... Antes disso, amigo também. Mas não é a mesma coisa, o cara. O cara solteiro tem amiga. Assim, eu entendi o Piangers, cara. Gorda é legal pra ser amiga. É amiga. Porque assim, sabe não por quê? Não te afunda junto, pô. Eu sou gordinho também, cara. Aqui não é gordo. Não é. E assim, cara, porque a gordinha não tem ruim, velho. Sabe? Ah, vai piorar. Bom dia, não tem ruim. Vamos tomar uma gelada. Veja bem. Vamos tomar uma gelada. É isso aí, pô. Vamos tomar uma gelada? Vamos tomar uma gelada. Vamos comer o quê? Um X? Vamos comer um X? Não, sim. Ah, para aí, cara. Vamos dormir pelado? Vamos dormir pelado? Vamos dormir pelado. O que eu não terminei? Ah, o importante mais nessa vida é uma mulher que simplifique as coisas. Boa, Porã! O que é o mais importante hoje em dia? Uma mulher que simplifica as coisas. Mas a mulher tem essa característica. Mas a mulher é complicada por, né, natureza. Então, coisas que o homem perde. Ela simplifica tudo, só complica a vida do marido. Quem é da geração hoje de 12, 13 anos, até pode ter um monte de amiguinha, porque hoje convivem junto pra caramba. Aí, pra quem já tem mais de 40, que é uma maioria aqui, então fica. O Marcos tem 30. Então, eu vou manter minhas amigas. Pode manter, 30 anos. Pode manter, Marcos. É, final de semana, outra coisa que o homem perde depois do casamento. Diversão casual. Divertido. Diversão casual, Independência financeira. O que seria uma diversãozinha casual? Jogar a bola com os amigos. Dá uma fugidinha. Dá uma fugidinha com você. Primeiro a gente foge e depois a gente vê. É isso aí. Independência financeira, perdemos também. Perdeu o Playboy. Planos pessoais, aquela viagem de estudos em Londres. Perdemos. Maurício ainda não perdeu, mano. Agora é pra Disney, vai estudar na Disney. Aí tu começa a ir pra lugares que tu não tava muito afim. Não tava muito afim. Canoa Quebrada, vamos pra Canoa Quebrada. Pô, um lugar que tem esse nome não pode ser bom, né, cara? Cara, Canoa Roubada, meu. Eu tive lá. Canoa Quebrada é legal, mano. Canoa Roubada, lá no Ceará. E por último, você pede no casamento, segundo este e-mail, que eu discordo em absoluto. Sandro Loureiro de Joinville, que fala que pede espaço no casamento. Espaço. O homem pede espaço. O castelo que o homem construiu, agora tem uma rainha. Isso. Que reina, e não vai ficar aqui tuas coisas, não vai... Não é nem uma princesa, uma rainha. A televisão não fica aqui, esses quadros aqui estão feios. Bota fora essas camisetas de time. É porque tem isso, Maurício, casamento também tem isso aí, ó. Bota a princesa. Bota fora já essas camisetas de time. O pessoal. Quem usa isso aí? O casamento também tem essas coisas, né? A princesa vira rainha. Ô meu, deixa eu dar um toquezinho aqui antes de meter. Elizabeth, né? Antes de meter o trote do nosso Geiso. O Geiso quer ajudar o Tiririca. E hoje nós vamos ter o Geiso querendo ajudar o Tiririca. Eu preciso dar um toque aqui que já chegou março. E se o seu seguro, o seguro do seu carro, vence esse mês, se você vai renovar ou vai fazer o seguro do seu carro em março, aproveite que o mês está só começando e que você tem tempo para pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar para a última hora é a melhor coisa. Então faz assim, ó, liga já pro corretor e pede para ele cotar com uma, duas ou três seguradoras. Depois pede para cotar com a HDI. Você vai ver a diferença, 15, 20, 25%. Agora, a diferença não fica só no preço, na rapidez de atendimento também. A diferença é bastante grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que a HDI você ganha duas vezes na HDI: dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar o seguro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Abraço pra rapaziada da HDI Seguros que escolheu o Pretinho Básico aqui para divulgar o seu produto. Vem aí o Geiso querendo ajudar o Tiririca. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas em mais um Pretinho Básico. Aqui estivemos com o Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Voltamos às 6.